chamada a cobrar. Para aceitá-la, continue na linha após a identificação. Alô? Já pensa em chama, leão pra começar. Tem nego que é popstar, nós é mata gangsta. Qual problema sem FedEx, conspiração, trax, internet, circulação pelo fax, arruma o coração. Todo um filme, clac, clac, já vejo meu filme, feliz vem pra mim. Gen Grey, play, já que a vida não tem reprise. Se não faz, traz, pelo menos pros meus pais. Tá vindo cálice, cálice, convida que escutou demais. Parado, tem todo lugar, só falhado, mas desafio se calhar e escuta. Quem mandou seu otário, falado, gerê buraco. Acordou todo furado, não sacou, pagou fechado. Eu tô balançado, é pesado. Lenda do dia, será fundado pra caralho. Alagado, depois deixa claro. Cada bocado, devo acordar. Tu vai dar tiro, teu creme não é creme. E o creme é creme, tio. Ninguém paga nas contas, ninguém paga nas pontas. Sempre monta vaga longa, tonta que me apronta. Quando eu passo, nega ponta. Se me viram, nego conta. Meus vizinhos fazem ronda, mas não acham nem a sombra. Eu sou meio maluco, meio sotaque, meio do contra. O bonde é só responsa, não entra nem mão de onça. Quando eu passo, nego ponta. Se me viram, nego conta. Meus vizinhos fazem ronda, mas não acham nem a sombra. A sociedade se divide, tu bate ou apanha. Se é mais varia de acordo com o nome de moro que ganha. Pregador, empregador, subordinado, era artimanha. O patrão, voltando da Espanha, vai no Vieira e come lasanha. Acredite, não é façanha, seu pitbull come picanha. Meu vira-lata, não sorri do magrelo. Tô errando sessão e farmanha, que depressão. Prato arranha, coitado do cão, vou presenteá-lo com biscoito. Se eu ganhar a promoção, melhor manter meu pé no chão. Porém não pago por sonhaço, meu almoço é mais barato que seu creme de barbear. Mas não me vejo, coitadinho, eu vejo caso babadinho. Faz batida, nada deve, paga suas contas. Um cara limpinho, bombadinho, rasga dinheiro. Eu tô com a corda no pescoço, se rasgar na minha frente. Eu passo durex, guardo no bolso. Já fiz macumba, tô aguardando resultado sensacional. Escrevo o nome de 5 centavos atrás da nota de um real. Ninguém paga nas contas, ninguém paga nas pontas. Sempre monta vaga longa, tonta que me apronta. Quando eu passo, eu nego ponta. Se me viram, nego conta. Meus vizinhos fazem ronda, mas não acham nem a sombra. Eu sou meio maluco, meio soltado, meio do contra. O bonde é só responsa, não entra nem mão de onça. Quando eu passo, eu nego ponta. Se me viram, nego conta. Meus vizinhos fazem ronda, mas não acham nem a sombra. Ha-ha, moonlight and shine. Four fights, a fight, four lines, a ride. Pra minha puta maluca, cachorro, é só querer o canuba. Pedigree, dog show, home grow. Grida fruta, distorções, divisões. Alucinações, são fome, pedem droga, coca-cola, tora e porra. De rachicha, lope, toca, várias horas. Portando conjuntivite, minha vida na telecine. Mas só firma no limite. Opressor, a cone vai te alcançar. Só caô, já tô cansado, por rastro, vou rastrear. Gera pela, reza, lenda, merda. Pede minha encomenda, lança a senha. Pega o raca e a borracha, esquenta, não aguenta. O sujeito que avalenta, os 40, com seus problemas. Venta dentro da vente, da carteira, salva a borboleta. Sentou livre do capeta, da cerveja e do rabi. Eu tô de pé, vive, vence, pede, vende, vende. Asfalto, gueto, branco ou preto. Sacode o esqueleto. Não precisa de amuleto. A cone vai te salvar. Asfalto, gueto, branco ou preto. Sacode o esqueleto. Não precisa de amuleto. A cone vai te salvar. Asfalto. Vou mandar um abraço para todos os amigos MC DJ Rap. Quem ainda acredita que fazer dinheiro não é bom? Underground forever. Ficadura é o que há. Sem um outro no mundo. Amém. Sabe o que eu tenho aqui na minha carteira? 13,50. Sou sinistro. E quando eu passo, nego aponto. Se me viram, nego conto. Meu vizinho fazendo nada, mas não há. Vem do asfalto. Ele pediu pra eu te ligar, mano, e perguntar se eu tinha dinheiro pra emprestar, porque, porra, ele pediu pra eu fingir que era pra mim, mas eu, é pra ele, na real. Que isso, cara? Aí 15, 20 conto emprestado, não? Eu não tenho, emprestei tudo pro Maomé, mano. Porra. Tá, mano.